A mais feia da cidade ganhou pra Miss Brasil. Nós surgimos desse harém, tamo dominando tudo. Pedro, Paulo e Alex da República do Mundo. É nós que tá aqui no meio do povo, quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. É nós que tá aqui no meio do povo, quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. É nós que tá aqui no meio do povo, quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. É nós que tá aqui no meio do povo, quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. É nós que tá aqui no meio do povo, quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. É nós que tá aqui no meio do povo, quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. Vai quebrar tudo mesmo. A última de hoje no seu Balada Sertaneja, eles mesmo, Pedro, Paulo e Alex, é nós que tá. Você ouviu também o Gabriel Valim, Viradinha, o Mike, Renato, Jads e Jadson, Assim Não Vai Rolar, e também o Zé Ricardo e Thiago, Pode ou Não Pode, e o Conrado e Alexandro, Mete Tequila. Com essas e outras, tô indo embora, mas amanhã, edição de domingo do seu Balada, a gente volta com muito mais. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Você ouviu o programa Balada Sertaneja.